de asa, um rei que temeu. Baasa se levantou, a guerra se acendeu. Prata e ouro ele tirou do altar. Em busca de ajuda, começou a fraquejar. Mas o Senhor fiel, sempre a olhar os corações sinceros, ele vem abraçar. Não confie em homens, não se deixe enganar. A vitória vem dele, é tempo de esperar. Confiança no Senhor, oh minha alma. Em meio à tempestade, ele traz calma. Com seus olhos ele observa a terra para fortalecer quem em sua palavra espera. Os exércitos de Asa com medo a lutar, mas o Senhor poderoso estava a escutar. Os etíopes caíram, o inimigo se foi. Com fé em teu nome, Senhor, eu sou mais que vencedor. Mas Asa então se deixou levar, a ira o consumiu. Ao médico não vou confiar. O Senhor é a cura, a luz e a verdade. Em cada batalha, ele é minha segurança. Confiança no Senhor, oh minha alma. Em meio à tempestade, ele traz calma. Com seus olhos a vitória vai chegar.